Quando eu pensar em desistir, Espírito Santo, me abraça, porque a tua voz é o que não vai me deixar olhar para trás. Amém. Eu fui dobrando as roupas, colocando na mala e cantando isso. Sempre que eu olho pra mim mesmo e percebo quão pequeno que eu sou, o chamado é maior que a minha capacidade, dá vontade de dizer: hoje eu não vou. Dizer: eis-me aqui é uma escolha, é um caminho que não dá pra retornar. É possível, mas já tenho a consciência que seguir é bem mais fácil que voltar. Elogios não satisfazem minha alma, os aplausos não compensam o que já sacrifiquei, e o dinheiro nunca poderá comprar minha vida que no altar já entreguei. Eu vejo que a estrada é bem longa e já percebi que fácil não será. Meu Deus, se não fores comigo, nenhum passo adiante eu quero dar. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui. A tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é que não sou nada sem a tua presença. Aleluia. Se tu fores, eu vou, Deus. Eu só preciso da tua voz, porque eu, quando te ouço, tudo ao meu redor desaparece. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui. A tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é que não sou nada sem a tua presença. Sinto a presença dele aqui.